Tango da Clagem. O vento no 20 graus, 069, Serra Tango. Tango da Colada, 23, chamo controle, 119, última 8. Tango da Colada, 8, Seata. Aberta para Tango, 8, Seata. Tango, saída Conde, suba a nível 190, vigilante. Conde 190, Seata. Capitão, controle. Controle, esse é o radar. Foi navegação à aeronave? Negativo, obrigado. Certo. 170. A Tango, chame agora o controle Aracaju na frequência 203.